Anota aí que é sucesso. Você chegou de repente assim, e o amor toma conta de mim. Você me prometeu que iria durar até o fim, porque você teve que terminar. Saiu pela porta e não quis mais voltar. Porque eu me espero que o tempo possa me fazer te esquecer. Meu amor, se foi agora, estou. A vida é quem vai me dizer se é difícil ficar sem você. Você me prometeu que iria durar até o fim, porque você teve que terminar. Saiu pela porta e não quis mais voltar. Porque eu me doei, me entreguei pra você não me amar. Mas eu vou me acostumar sem você. Possa me fazer te esquecer. Meu.